Então vamos brincar de boi da cara preta. Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi, boi, boi. Era uma vez uma noite de lua cheia. A gente saiu pra passear no quintal. Quando a gente olhou, tinha uma sombra. Tinha duas sombras. Três sombras. Aí fomos andando e a sombra acompanhando. Fomos andando e a sombra acompanhando. Adivinha o que era? Eu, a Lola e a Lilica. Ai, agora é com você, querida Lola. Ah, deixa comigo. Boi, boi, boi, boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Boi, boi. Era uma vez uma coisa que andava pelo quintal do paió, iluminada com uma luz que não sabia de onde era. Foi se aproximando do celeiro e todos observando pela janela. Adivinha o que era? Um vagalume! Hein, Caquinho? Adivinha! Era o vagalume! Não, era o vaqueiro Leonardo. Agora é com você, Caquinho. Boi, boi, boi. Boi, boi, boi. Tomando banho. Daí eu gritei bem alto. Aí eu escutei uma coisa lá longe e fiquei com um pouquinho só de medo. Aí eu gritei de novo e respondeu lá longe. Aí eu fiquei com medo, né? Aí eu chamei o Júlio. Aí o Júlio falou, falei, Júlio, vem cá, café. Aí fez, aí fez, lá longe. Aí o Júlio falou pra mim que era a sombra da minha voz, né? Então era meu eco. Era meu eco. Qual eco? Eco. Aí, pior. É com você. Ai! Tá, já vou eu. Boi, boi, boi, boi na cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi, boi na cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Muito bem. Era uma vez, três, dois polacos e um inglês. Foram todos para o xadrez. Quer que eu conte outra vez? E agora é a vez da Lilica! Era uma vez, um dia... Que dia? Todo mundo estava brincando lá no quintal. Eu também. Daí a gente ouviu uma voz esquisita vindo de trás de uma pedra. Aí a voz dizia assim... vem cá! Vem cá! E a gente foi ficando, sabe, com medo danado. E eu falava assim, não vou! E a voz fazia assim, vem cá! Eu falava, não vou! Não vou! Até que eu me enchi de coragem, guardei o medo no bolso e fui! Fui chegando, fui chegando, e a voz ia fazendo assim, vem cá! E eu tô indo! Aí, quando eu cheguei atrás da pedra, sabe o que que tinha lá? O quê? O quê? Um gatinho miando e olhando pra mim, tão bonitinho. Aí eu peguei ele no colo e fiquei brincando com ele. Legal, né? Vamos fazer uma careta? Todo mundo! Vamos! Vamos! Vamos!